cidade de possibilidades, fábrica de oportunidades, desperdiçadas por motivos artificiais, prejudiciais e banais. O que é importante não é prioridade, pois o círculo que a vida nos abriu, nós encolhemos, construímos muros. Proteção pra não sei o que, e O tempo corre como sangue derramado e gira sem que percebamos, e acaba não utilizado na experiência muito universal da livre consciência ideal. Vidas que escrevem vidas, enquanto outras são apagadas. Defesa confiada a outras mãos, pobreza incentivada pelos nãos. A violência violou toda a vivência. Quem vai dar o continue no videogame que não pode mais jogar? Informações que não se acham por aqui, censura pra perpetuar a enganação. Espíritos que vão a evoluir, pessoas que